Não, a gente tem como. Assim, pra gente entrar no clima tem que rolar o seu Olá, ouvintes. Ainda que Mas não vá. ah, Ainda que beleza. não vá sair no episódio. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá no 1, 2, 3. Agora, no clima de podcast, a gente continua a nossa gravação sobre o caos e os antagonistas de Warhammer 40K. Beleza, agora vamos falar do que tá lá pra tentar te matar, né? Exato. Tudo que está no Império e tudo que está na galáxia que não gosta de seres humanos. Ou, até mais interessante colocar dessa maneira também, tudo que está na galáxia e que os seres humanos querem matar, porque o ódio é mútuo. É verdade. É. Não, não, só pra saber, não tem nada assim, raça alienígena, qualquer coisa que seja meio aliado, né, dos humanos. Não. Basicamente, realmente, tudo que tem fora do Império tá lá pra te matar. Você também tá pra matar tudo que tá fora do Império, mas. O Império é totalmente xenófobo. Então, ainda que tenham, existem aliens até que poderiam ser aliados da humanidade. E em outros períodos históricos, por exemplo, durante a heresia, quando a humanidade ainda não era unificada, havia alianças entre humanos e aliens. Mas a filosofia do Império e do imperador não sofra nenhum alien a viver. Então, o império é muito xenófobo. Então, não só tudo na galáxia está para te matar, como você está para matar tudo na galáxia. E é uma coisa tão martelada na cabeça dos guerreiros que tem uma frase num dos livros que é um Space Marine, ele é um fuzileiro espacial, um Space Marine lutando contra uns alienígenas. São umas formas aracnídeas e tal. E ele está genuinamente perplexo de por que que essas formas lutam de volta. É assim, eles chegaram no planeta deles, viram que tinham formas de vida, desceram no planeta e começaram a matar. Sei. Ele fica genuinamente pensando por que que eles lutam de volta. Aí ele tem um pensamento assim. Ele, Por que será? não, e ele odiando aquelas criaturas, né, pela sua alienígena, sua forma alienígena. E ele pensa, será que eles nos odeiam tanto quanto nós os odiamos? Será que, para a visão desses aliens, nós somos tão. Temos uma forma tão aberrante quanto eles têm para nós? Aí ele para, e por um segundo ele pensa e depois fala: não, é evidente que não. É claro que eles podem perceber a superioridade do design do ser humano. Eles lutam porque sabem que são superiores, lutam por inveja, é evidente, não há outra opção. Também seria um pensamento perigoso de ter em cima. O cara era o quê? O cara que tava pensando isso? Era Space inquisidor, Marine. alguma coisa? Space Marine. Fica interessante você pensar até quando não tem a lavagem cerebral de cima do cara, né? Do não duvidar, não questionar, não sei o quê. Ah, mas E aí nesse momento o cara não, né? Às vezes até uma coisa meio programada. nos Space Marines isso é muito evidente, essa questão do. Eles literalmente, parte do treinamento deles é uma lavagem cerebral mesmo, para os caras ficarem fiéis ao seu capítulo e ao imperador. Tanto que. Isso é tão evidente, essa questão da lavagem cerebral, de louva o imperador, e honre o seu capítulo, que vai ter tradições diferentes, cada um deles, que na hora que eles têm que sair um pouco dessa tradição, eles têm problemas. Como, por exemplo, quando eles vão trabalhar na Death Watch, que tem membros de vários capítulos diferentes, que não têm crenças tão próximas. Por exemplo, para os Ultramarines, o Codex Astartes, que é um livro de estratégia militar escrito pelo Primarch deles, é um livro sagrado. Você não deve lutar uma guerra sem seguir as regras do Codex Astartes. Para os Space Wolves, aquilo é um guia. Eles não se importam muito com aquilo, então dá pau. Certo. Mas quem que oferece uma liberdade dessas correntes? O caos. Aí, ó, ponte pra cair no assunto, né? Isso foi fenomenal. Puta que pariu. E o que é o caos? Então, o que é o caos? É difícil definir porque é um tema muito amplo, mas tentando reduzir a coisa, o caos ele é uma. Pensem em inteligências cthulianas que representam aspectos da realidade que convivem paralelamente ao nosso mundo. Complicado, né? Mas vamos colocar assim. Existe, como a gente falou anteriormente, um plano paralelo à realidade material, que é a distorção. Nesse plano paralelo, existem, que é aquele reino de pura emoção, de puro sentimento, existem diversas entidades que vivem lá, demônios e afins, que são, por suas vezes, ligados aos grandes poderes que lá vivem, que são o chamados pelos mortais de deuses do caos. Chamam de deuses porque não tem nada melhor para chamar. Porque são, de fato, inteligências, elas têm um propósito, elas são incrivelmente amplas, e que significam aspectos do universo. Então, quais são essas inteligências, né, por assim dizer? Nós temos. Quais são os quatro deuses do caos? Nós temos Khorne, o deus do sangue, que personifica tudo que é de batalha, de guerra, de violência no universo. Desde a batalha carregada em seu nome, aquela coisa cruel da guerra e da morte e de matar o inocente e afins, até a batalha justa, a guerra por um ideal nobre, isso é irrelevante. Se sangue foi derramado, o sangue foi derramado a Khorne. É legal que esses deuses, vocês vão ver, eles representam conceitos e fica muito implícita essa coisa que o conceito em si ele não é bom nem mal, né? Você pode ter uma, ele pode pender para os dois lados. Então isso é muito legal se você pensar que numa guerra justa seria algo, sei lá, você estaria louvando entre aspas o Khorne, né? E não só aquela coisa do Blood for the Blood God, Exato, do Berserker retardado e afins. Berserker retardado que mata a criancinha. Fato é que, e isso é uma questão interessante, os deuses do caos eles não são presos por nenhuma moral humana ou qualquer coisa que o valha. Então, como Khorne é um deus que representa violência, ele quer mais é violência. E é esse aspecto que acaba causando que ele esteja em oposição a o que nós consideramos moralmente bonzinho, por assim dizer. Se ele é o deus da violência, ele não, ele quer violência, independentemente das consequências dessa violência. Justo. E, bom, esse é um deles. Nós temos também Nurgle, que é o deus das pragas, da doença e da decadência, que representa tudo no universo decai e morre. E tudo no universo decai e morre porque Nurgle toca tudo no universo. Então ele representa essa questão do definhar das coisas, e ele tem como uma característica muito pungente essa questão das doenças, como se o Nurgle, os demônios dele brincam, ou seja, eles são muito animados, né? Tem uma questão assim na história, e que ele transmite as doenças como presentes para as raças mortais e afins. Mas assim como ele representa a decadência e a morte, ele também, de uma maneira distorcida, representa o apego à vida, porque você só se apega à vida e você só tem esperança se você sabe que vai morrer. Você só dá valor a uma coisa se ela acaba. Boa. Então você tem essa questão importante também do Nurgle. O pessoal brinca que o pessoal, os demônios dele, né, brincam que eles distribuem suas doenças como presentes aos mortais, mas não deixa de ser um fato de que aqueles que sobrevivem estão mais fortes depois. Então tem essa questão de Nurgle, deus da decadência. Aí uma coisa bacana dele também é que assim é muito comum que quem que louva Nurgle, né? Quem louva o Khorne, evidentemente qualquer guerreiro, coisa assim, vai ser um seguidor, pode ser um seguidor de Khorne. Já em Nurgle, um exemplo que eu acho muito interessante que tem no livro do Black Crusade é que a mãe desesperada que vê seu filho morrer e resolve fazer uma prece a Nurgle para que salve a filha de seu filho. Se bem ou mal está invocando nos deuses do caos. Caos. E não é incomum que Nurgle salve a vida do filho da mulher. Mas, por exemplo, mas ele não vai ficar bem, ele não vai ficar curado da doença dele, ele vai continuar doente, mas vivo. E ele vai continuar espalhando essa doença. Essa é uma questão bem interessante também. Tem até um conto que eu acho muito bacana, dos seguidores de Korne, que é um cara dos adeptos mecânicos, que é um médico, e ele vai num planeta que é meio primitivo e tem uma praga que se dissemina no planeta, ele não consegue curar essa praga de jeito nenhum, e chama um curandeiro das montanhas, e o cara resolve o problema. E aí ele pede para ser iniciado nas artes desse cara. E ele descobre que esse cara, ele fala que o deus do, do que ele fala que o deus do das doenças, ele vai ter o que é dele e vai deixar os mortais em paz. E que a doença vai fortalecer o cara que sobreviver. Então, aí no vai descrevendo o conto, e em determinado momento esse cara dos adeptos mecânicos, ele começa a tentar curar as pessoas por superexposição à doença. Nossa. Então, exato. E em alguns casos dá certo, porque os caras que estão tão infectados que eles alcançam um patamar absurdo, eles acabam sendo favorecidos por Nuggle, então eles continuam vivos. Só que eles continuam vivos carregando toda aquela mácula e decadência. Aí esse cara é eventualmente pego pela Inquisição depois de destruir alguns planetas com epidemias. É bem interessante. Então, Nurgle. Aí nós temos também o deus favorito do Victor, que é Slaanesh, o Príncipe dos Esse Prazeres cara é o Proibidos. cara. E Slaanesh, ele representa todo o desejo da vida senciente. Ele representa a vontade, assim, tudo que um ser senciente quer. Ele quer porque Slaanesh quer que ele queira. Aquela coisa de você querer um prazer qualquer, você sentir fome e querer comer, você querer o prazer que você sente ao ter o carinho da pessoa amada, ou o prazer que você sente ao se drogar até a morte. Tudo isso tem a ver com Slaanesh. E por que o Deus dos Prazeres Proibidos, né? Porque como ele é o Deus que simboliza o prazer puro e simples, ele quer excessos, e cada vez mais excessos. O que é aquele prazer, ele é O seguidor de Slaanesh, ele é autodestrutivo na busca pelos seus prazeres. É até interessante, porque tem um capítulo de uma Space Marines do Caos, que são dedicados a eles, são famosos, né, que são os Emperors, os filhos do Imperador, se não me engano. E uma divisão dos servos de Slaanesh são os Marines do Barulho, né, os Noisy Marines, Marines do Som, não sei. Que eles lutam com umas armas bem. Não, pera, pera. Os Marines do Barulho. Essa não ficou bom, né? Isso foi, cara, top anos 90, cara. Os Marines do Barulho. Fado, depois dessa, só que você começa a falar que deu a louca nos Marines, né? Deu a louca nos Marines. Mas, enfim. E eles lutam com armas que emitem rajadas sônicas muito potentes. E por que que é interessante isso? Porque, bom, um Space Marine, ele tem uma biologia muito potente, então ele dificilmente vai ele vai sofrer os efeitos negativos de uma droga ou coisa e tal. Mas no passar dos milênios, os sentidos deles vão ficando anestesiados, então eles têm que chegar cada vez a maiores extremos para que eles consigam sentir alguma coisa. E Bacana essa ideia. ah, sim, os servos de Slaanesh têm muito disso. Então, é aquela coisa, os mais antigos servos de Slaanesh, eles são monstros absolutamente frios que vão sacrificar o que for necessário por uma gota de emoção. Porque eles não são mais capazes de sentir. É muito interessante. Sim. E o Slaanesh é um dos deuses mais sedutores, né? Um dos deuses mais corruptores, porque ainda mais em uma sociedade humana evoluída, por exemplo, é muito fácil você simplesmente oferecer para uma pessoa tudo o que ela quer. E por fim, nós temos Inti, o Changer of Ways, o deus da mudança e dos segredos e das artes arcanas. Ele representa, como deus da mudança, ele representa qualquer mudança, para melhor, para pior, qualquer queda do status quo, Inti está envolvido e retira seu poder disso. Da mesma maneira em que o ato de guardar segredos e de esconder conhecimento também tem a ver, mas não a destruição do conhecimento, mas apenas a valorização do conhecimento a partir do momento que poucas pessoas o detêm. também vem de Slaanesh, ele também vem de Zinch, aliás. Bem como ele é deus das intrigas, então ele é o cara mais deus do e deus dos Psykers, né? Ele também tem essa questão de ser o patrono dos Psykers. Esses são basicamente os quatro deuses do caos. Como você pode ver, eles não são entidades muito legais, né? Ou são, né? Dependendo de e Depende uma do seu ponto de vista. depende do seu ponto de vista. E uma coisa interessante é que os deuses do caos, eles são mestres que não perdoam. Eles não se importam com seus seguidores, eles só se importam com resultados. Um servo do deus do caos, ele pode alcançar glórias que um cidadão do império jamais poderia imaginar. Mas com a mesma facilidade, ele pode ser descartado num simples capricho de uma dessas entidades. Aí você me pergunta, pô, mas por que que alguém em sã consciência ia louvar uma porra dessa, né? Porque, de fato, o poder que eles oferecem é palpável. De fato, é palpável. Num primeiro momento, quando você começa a se envolver com os deuses do caos, você tem o que você quer. Se você é um cara que está buscando conhecimentos arcanos, você vai encontrar conhecimentos poderosos. Se você é um cara que quer cada vez prazeres mais elevados, você vai encontrar. Se você é um cara que quer a proeza da batalha para vencer os inimigos, você vai encontrar. E uma questão interessante também é que os deuses do caos, eles não podem interferir diretamente no mundo material. É uma das grandes coisas que os seguram. E por causa disso, eles têm que agir através dos seus servos. E daí eles têm interesse em manter esses servos também. Já que quanto mais o mundo material for próximo às suas visões, mais ele vai começando a se misturar com esse tipo de dimensão paralela de distorção. É interessante que existem planetas que, quando eles são conquistados pelas forças do caos, a primeira coisa que eles fazem é começar a macular o planeta com as energias do caos, fazendo atos que agradem os deuses, né? Então, matando milhares, fazendo orgias de continentes, esse tipo de coisa. E aí esse planeta, pouco a pouco, ele vai sendo tão infundido com a essência do caos que ele sai da nossa realidade e passa pro Immaterium. Isso é bem legal, né, cara? Ele Esse conceito é bem, bem interessante mesmo, porque dá outro nível para essa coisa de corrupção, de perigo, do esses caras são perigosos. Ó, olha o nível que pode chegar a coisa, né? Eles, a gente começou pelo caos porque o império, ou pelo menos o imperador, reconhecia o caos como o arqui-inimigo da humanidade. Porra, eu acho que é o maior. Dá pra pensar no maior antagonista. Eu acho que, sei lá, gigantesca maioria da maior parte das histórias que você lê sobre o Warhammer ou do que você vê dos plots tem alguma coisa a ver contra o caos. De Contra fato. as raças alienígenas, por exemplo, parece que elas estão lá, beleza, elas são importantes, mas o Major, assim, Major Enemy mesmo, The Evil One, É, The Great Evil One, o The Sauron da Great Evil história. One, o Sauron da história, é o O caos. caos. E maiores entre os campeões do caos estão os Space Marines traidores, que eu já comentei quando eu falei da heresia, né? E os seus grandes demônios. Os demônios do caos são entidades de poder absurdo. Na verdade, tem vários tipos de demônios, desde demôniozinhos meia-boca até demônios de poder, assim, world-shattering, né? Capaz de desestabilizar planetas inteiros só pela presença de um demônio. E a gente não tá sendo. Não é um eufemismo aqui, é literalmente world shattering. Exato, exato. E só que esses caras novamente não podem se manifestar no mundo material com facilidade. Então, isso é uma questão muito interessante. E uma questão que eu acho que é bacana salientar é que o Império, como a gente descreveu, ele é uma ditadura ferrenha, é um regime brutal e desumano. Ele é. Mas ao mesmo tempo que ele é dessa maneira, ele protege as pessoas que vivem nele do caos por ser assim. O Império está estagnado há 10 mil anos. Está. Mas nessa estagnação, ele não abre espaço para que Zinche se manifeste, por assim dizer. Ele é um lugar que ele prega o autossacrifício e Assim, pelo menos para a grande maioria, né? Não para os nobres e para a camada de elite, afinal de contas, o Império é corrupto, também é corrupto. Mas o culto imperial, né? O culto ao imperador, prega o autossacrifício, aquela coisa de você sacrificar por um bem maior, de você não é nada em comparação ao Império. Então, as pessoas que não vão atrás de grandes prazeres ou grandes satisfações na vida, então, Slaanesh fica acuado. É por essas e outras que a gente fala que é aquela coisa, o Império ele tem tudo isso, mas se ele não existisse, não haveria humanidade no Não mundo de haveria humanidade. Warhammer, né? Porque é aquela coisa, a gente só começou a falar do caos, mas o próprio caos te dá essa ideia. Primeiro que você vê que o caos é representado por aspectos que é inerente à pessoa, sabe? A busca pelo prazer, até a violência de uma certa maneira, tá lá. Então se você imaginar uma civilização de uma maneira que não seja tão controlada, tão fechada como é o Império, não tem como isso vingar, pelo menos da maneira como nós reconhecemos, né? Talvez, sei lá, fazendo um exercício de imaginação aqui, fosse um outro tipo de civilização tomada pelo caos e aí desse origem a outra coisa, mas Exato. mantendo um mínimo de humanidade, Exato. né? Humana palavra, humanidade. Essas civilizações que você falou, elas existem. No Eye of Terror, Sim. existe literalmente uma civilização que é dominada pelos preceitos do caos. Tem os planetas demônios, né, que eles chamam de Daemon Worlds, os planetas demoníacos, sei lá, em que a população vive sob o jugo de servos do caos. E assim, tem planetas inteiros que são dedicados à única função do planeta e dos bilhões que lá habitam, é rezar e é cultuar os deuses do caos. Então existe uma certa comunidade, uma certa, mas é assim, é uma sociedade brutal. Ela não só é brutal, como ela não é humana. Você vai ver nos livros como eles descrevem, é complicada a coisa. Então, mas assim, outra questão interessante do caos também e do império é que nos romances que falam da heresia, é dito que os deuses do caos, o momento que eles estavam mais fracos foi durante o ápice da expansão do imperador pela galáxia, quando ele ainda estava vivo. Porque o imperador, ele sabia da existência dos deuses do caos, e muito do plano dele foi para que os deuses do caos deixassem de ter influência na galáxia. É dito no livro que se ele tivesse conseguido fazer o que pretendia, é possível que os deuses do caos tivessem sido, não aniquilados, mas reduzidos a um papel pouco significante, pouco significativo. Dos preceitos do imperador na época da heresia é que não havia deuses, ele pregava uma existência totalmente secular, que é uma coisa que bem ou mal enfraquece os deuses do caos, a partir do momento que eles não são cultuados. Verdade. Então, isso era uma questão muito interessante. E outra coisa bacana também é que a fé dos seres humanos no imperador, de fato, o protege. Tem um ditado no Warhammer, que é o imperador protege, e de fato ele protege. Nos romances tem uma cena inclusive que tá uma tem um demônio que ele se manifesta, e tá uma das primeiras manifestações demoníacas na época da heresia, e tem uma mulher que ela acredita no imperador Deus, no Deus imperador. Ela puxa uma ácla imperial, ela começa a recitar um exorcismo para cima do demônio, e funciona. O demônio é banido. Boa. Então, a fé no imperador é algo que protege a humanidade também da presença do caos. A religião imperial é importante. Então, tem essa questão, o caos. Não sei se a gente passou por cima aqui, né, da coisa, mas deu para ter uma noção de como é a ameaça, mais ou menos, do que simboliza essa ameaça. Ah, sim, acho que o mais importante é deixar isso claro, né? Que o quão presente ela tá e... É aquela coisa do vigiar sempre, né? Eu acho que é a ameaça constante em qualquer cenário que você vai jogar, em qualquer momento de Warhammer pode se encaixar. E uma Com coisa, certeza. exato, e ainda, além do que, qualquer personagem parte do RPG tem a possibilidade de cair pro caos. Verdade. Ou no caso de Dark Heresy, de Dark Heresy não, de Black Crusade já caiu, né? Mas todos os personagens têm essa possibilidade, é um perigo constante. Mais de um inquisidor já foi pro lado do caos depois de ter usado demais o poder do inimigo contra ele. Clássico, né? De fato. Bom, passamos para um próximo. Para o próximo. Pro próximo tópico. Próximo tópico. Que, na verdade, para os próximos vilões, né? É, eu acho que daqui pra frente, falando dos hinos. Dos hinos, né? O resto daqui são ameaças aliens mesmo, né? Que os seres humanos querem destruir. E todas elas são facções jogáveis no Wargame. Então é importante dizer isso também. Vamos começar então pelo Zeldar. Os Eldar, os elfos do cenário. Os elfos de Warhammer 40K. Não, não dá pra falar muito sobre os Eldar, até porque eu não conheço tanto a fundo assim a cultura deles. Eu sei que tem muita coisa para falar. Mas numa visão rápida, eles são uma raça alienígena extremamente avançada tecnologicamente, mas é uma. Mas não é. Assim, nem tanto tecnologicamente, mas é mais uma fusão entre tecnologia e poder psíquico. Eles são usuários de poder. Eles são os melhores usuários de poder psíquico da galáxia. O refinamento com que eles usam o poder psíquico é muito superior do que a humanidade alcançou. Então eles usam poder psíquico para tudo. Os Farseers, que são grandes líderes entre o povo, eles literalmente conseguem ver no futuro de tamanho é o seu poder psíquico. E os Eldar têm uma história bacana, que eles são responsáveis pelo nascimento de Slaanesh. Sério? Eu não sabia disso. Não? Não. Nossa. Eu sei muito pouco das raças alienígenas, eu sei muito pouco. Mas são. Os Eldar, eles tinham um império que se expandia pela galáxia inteira antes da humanidade ascender, antes da humanidade sequer ganhar as estrelas, né, ter tecnologia para isso. E aí, então, ela é uma raça muito antiga, e os Eldar, eles são virtualmente imortais, ou de uma vida muito longa, como os bons elfos por aí, né? E o fato Boa. é que a sociedade deles era tão avançada que, em um determinado ponto, eles conseguiram substituir completamente a mão de obra Eldar por mão de obra mecânica ou psíquica, enfim. O fato é que nenhum Eldar mais precisava trabalhar ou fazer qualquer coisa que ele não quisesse fazer. Eles tinham todo o tempo do mundo para fazer o que eles bem entendessem. Não havia aquela questão de necessidade por recursos, entende? Sei, sei. E o que isso gerou foi uma sociedade extremamente hedonista. Porque, bom, você tem todo o tempo do mundo para. Imagina uma nação inteira de aposentados imortais, sabe? Cara, é. Cara, aí foi foda. O Império Interestelar de Aposentados Imortais. E o que os caras. Então, esses caras, eles começaram a pouco, desenvolverem maneiras cada vez mais complexas de obter prazer. Fosse nas artes, fosse nos esportes, em duelos, fosse no sexo, fosse, É, enfim. ou nisso aí que sua mente pervertida tá pensando agora. Exato, exato. Eles foram cada vez mais se aprimorando nisso. Só que a coisa chegou em tal ponto que é aquela coisa, né? Conforme você vai se tendo esse estímulo, que você precisa de cada, como se fosse uma droga, né? Como se eles precisassem de cada vez algo mais potente para manter a excitação. E a sociedade deles então foi caindo num negócio em que as pessoas começaram a torturar as outras por prazer. Começaram enfim, a coisa foi ficando nas maiores depravações que você consegue imaginar. A tortura por prazer é um mero exemplo leve das coisas que os Eldars começaram a fazer. É, os ouvintes já pegaram a manha de Warhammer, eles sabem que tudo aqui é chutar o balde, né? Então imagina nesse sentido, né? Exato. E, bom, é aquela coisa, né? Tudo que é feito no mundo material tem um reflexo no Imaterium, na distorção. Ainda mais numa raça de seres psiônicos tão potentes quanto os Eldar. O fato é que essa atitude de um império de bilhões, de trilhões, de puro hedonismo, começou a alimentar uma consciência, começou assim, aquela manifestação psíquica de mentes tão potentes no Warp fazendo isso, começaram a gerar essas energias, começaram a se aglomerar e algo começou a nascer, uma inteligência começou a surgir. Essas energias. E essa inteligência, por sua vez, começou a retroalimentar Essa os desejos dos Eldar. Então foi uma coisa que foi cada vez mais chegando a picos de depravação e hedonismo. E no final, nesse processo, um deus do caos nasceu. Na cronologia de Warhammer, isso deu mais ou menos no ano 30 mil e pouquinho. Foi cerca de 10 mil anos atrás. O Lanesh é um deus razoavelmente novo. Bem legal. E quando o deus nasceu, quando o Slaanesh nasceu, o choque psíquico foi tamanho que quase todos os Eldar da existência foram mortos instantaneamente e suas essências absorvidas pela entidade divina que havia nascido. Os deuses dos Eldar, que tinham um panteão e deuses que, assim, deuses que de fato existiam, espíritos potentes que habitavam o Imaterium, foram consumidos pelo Slaanesh, com exceção de uns poucos. O pouco que sobreviveu da sociedade Eldar foram grupos que tinham uma discordância quanto a essa cultura, que imaginavam que eventualmente essa vida de hedonismo desenfreado causaria a desgraça dos Eldar. E esses caras, eles foram banidos, né, do seu povo. Eles construíram o que eles chamam de Craft Worlds. São naves do tamanho de planetas em que refugiados dos Eldar passaram a viver. E essas naves eles esconderam, ou escondem, navegam até hoje, no que eles chamam de as Webways, que são os caminhos seguros através da distorção pelos quais os Eldar conseguem viajar. O poder psíquico deles é tamanho que eles conseguem, de fato, conseguiram, no ápice da sua civilização, estabilizar partes da distorção para que eles pudessem usar com segurança. Então, eles são uma ameaça que você não encontra muito, então, os Eldar. Eles são muito raros. São muito raros, né? Eles são uma raça em extinção, por assim dizer. É, sobraram poucos, os poucos que sobraram têm dificuldade em repovoar sua raça. Mas, por consequência, por causa disso, eles são absurdamente protetores do pouco que eles têm. Então, se tiver um Craft World Eldar em perigo, eles vão sacrificar quantos sistemas imperiais for necessário para proteger aquele Craft World. Interessante. Exato. Então, essa é a questão dos Eldar. Contudo, é importante saber. Ah, e uma coisa bacana também. Quando nasceu Slaanesh, num evento que ficou conhecido como a Queda dos Eldar, a região que ficava o centro, né, a principal região do Império Eldar, explodiu, né, numa tempestade do Warp absurda, e é o que se conhece hoje como o Eye of Terror. Ah, o tal Eye of Terror. Exato. Eu deixa eu aproveitar e perguntar. Eu não peguei muito bem o que é o Eye of Terror. Ele é uma região do universo. Ele é do nosso do universo. Não é do Warp. Ele não está na Então, distorção. Ele está no nosso universo, mas ele é uma região dominada pelo Warp. É isso. imagine uma região em que o nosso universo e a distorção se sobrepõem. Ah, entendi. Entendi. É um lugar em que, vamos dizer assim, que a película que separa os mundos é tão fina que elas se mesclam. Saque é isso é um mas ele é um lugar que, por exemplo, você poderia viajar pro Pode, é um lugar físico. Ele é mapeado. Assim, não é mapeado que ninguém entrou lá e ficou em vivo o tempo suficiente para mapear ele. E ele muda com muita frequência pela própria natureza do caos. Mas assim, ele fica num lugar. É, as pessoas podem ir até lá, sair de lá. Mais de uma campanha foi lançada pelo Império para tentar destruir o Eye of Terror, É, isso que eu ia certo? falar. E eles nunca foram nucar a parada, tipo, vamos explodir uma estrela ali no meio, vendo o que dá, Já sabe? Tipo. tentaram, mas o problema é que quando houve a heresia e o Horus foi derrotado, e por consequência as legiões traidoras também foram derrotadas, eles recuaram para o Eye of Terror. Ah, entendi. Então, Então. além de inúmeros demônios que lá podem se manifestar a seu bel prazer, e além da própria natureza alienígena, a própria vontade. Imagine um lugar que quer te matar, né, se você for para o Warp. Pra se for pro Eye of Terror, você ainda tem legiões e mais legiões de Chaos Space Marines lá, incluindo uma meia dúzia de Daemon Primarchs que estão vivos. É, aí o bicho pega. Então aí complica a coisa lá. E é de lá que, de tempos em tempos, as forças do caos lançam contra o Império o que eles chamam de das Cruzadas Negras, que são grandes. As forças do caos. Ah, isso é uma coisa importante de salientar também. A gente não falou na hora que a gente estava falando do caos, mas é bom dizer. As forças do caos, elas só não representam uma ameaça maior para o Império, porque elas são absolutamente desunidas. É, cada um por si Eles só respeitam a força. Tem deuses que são antagônicos, isso a gente não falou também, mas os deuses do caos, eles não são aliados. Como eles são, eles representam muitas vezes coisas distintas. Por exemplo, Nurgle e Slaanesh não se dão bem. Zinte e Khorne não se dão bem. Muito pelo contrário. O Khorne, ele odeia Psykers, ele considera que eles são a forma mais baixa de luta. Seus demônios matam todos os Psykers que eles podem encontrar, independentemente ou não de eles serem servos de Slaanesh. Quando você lida com o caos, tem muito disso. Dependendo de com qual deus você está ligando, ou servos de quais deuses você está ligando, tem essa questão do conflito interno. E por isso é um grande fator. A não ser em raros eventos quando o caos não dividido se reúne para fazer alguma coisa. E isso normalmente costuma ser eventos que mudam a história da galáxia. A queda do Horus para o caos foi uma aliança entre os quatro deuses do caos, o caos não dividido, fazendo tudo que podia para trazer o Horus para o lado deles. Aqui. Então é bem difícil isso acontecer, mas quando acontece tem isso. Então acho que deu para pegar mais ou menos o Eye of Terror, né? Pegou, deu pra, acho que deu pra entender bem. Então, e os Eldar são essa ameaça. Eles são os caras que têm muitos poderes psíquicos, eles têm toda essa questão de ser uma cultura que está morrendo e que protegem sua cultura em que podem. Eles, mais de um romance, têm Eldar trabalhando junto com humanos, em situações que existe um inimigo pior, ou que afetaria as duas raças de uma maneira muito maior do que eles poderiam. Então, eles acabam até de vez em quando se juntando em prol de alguma coisa. Tem até alguns inquisidores que aprenderam a cultura dos Eldar, um pessoal mais radical. Então, de todos os antagonistas, vamos dizer que eles são os mais tranquilos de haver alguma convivência sem que seja vê e matou, sabe? Mas não é comum. Interessante. E os Dark Eldar, onde eles entram nisso tudo? Pois é, os Dark Eldar. Quando os Eldar foram. Quando houve a queda dos Eldar, nem todos os Eldar corruptos foram aniquilados, nem todos os Eldar hedonistas foram aniquilados. Fato é que muitos sobreviveram. E esses que sobreviveram se organizaram em cabalas, cada um com suas próprias. Com sua própria. Eles têm uma cultura. Eles têm uma cultura próxima, mas cada um com sua. Vamos dizer assim, com suas características próprias. E eles se fragmentaram muito e vivem. E hoje eles vivem meio que pirata. Eles vivem de raids, eles vivem enfim, mas calma, não tô explicando isso bem. Vamos colocar no seguinte aspecto. Os Dark Eldar, eles são meio que os Drow da história. Então eles são a parte mais negra dos Eldar comum. Dos Eldares comuns. Uma coisa que aconteceu quando o Slaanesh nasceu é que ele manteve um certo vínculo com todos os Eldares vivos. Então, pouco a pouco, o Slaanesh absorve a essência dos Eldares que estão vivos. Certo. Os Eldares normais, eles acharam maneiras de escapar disso através dos seus Craft Words e da maneira como eles usam a Webway, da proteção dos seus Farseers, de uma filosofia de vida extremamente rígida, eles conseguem manter essa influência de Slaanesh afastada. Os Dark Eldar encontraram uma outra forma. Eles infligem em outras formas de vida. Como se colocou assim? Eles fazem com que o Slaanesh sugue o que ele precisa de outras. Assim, Slaanesh suga deles, mas eles sugam de outras formas de vida, entende? Certo, deu pra pegar. Mas eles são meio assim. Então eles não abandonaram a sua forma simbiótica, eles não abandonaram a sua cultura hedonista. Eles, muito pelo contrário, refinaram ainda mais. E eles odeiam, assim, depois da queda de sua civilização, eles são uma raça guiada pelo ódio a tudo que existe, assim. Eles odeiam tudo, porque eles consideram que eles tinham tudo e foi tirado deles por uma injustiça. Então, esses caras, eles são sádicos ao extremo, porque eles vivem uma vida tão miserável que, assim, é uma coisa que eles falam, os Dark Eldar odeiam tudo, a existência deles é uma tortura, a não ser quando eles estão torturando outros. Que eles Nossa. tenham, é como se eles encontrassem uma pequena parcela de felicidade ao infligir dor e desgraça em outros seres sencientes. Pois é. Hoje eles se organizam numa cidade que fica em uma parte da Webway, uma cidade-estado chamada O jeito que se escreve é diferente, mas a pronúncia é Comorra. Comorra. Então, lembra mesmo Gomorra, sabe? Em que eles vivem num regime mais ou menos ditatorial, tem várias cabalas, um líder de todas as cabalas, e eles passam a maioria do seu tempo navegando por aí, nas suas extremamente avançadas, e que fazem uso do seu poder psíquico também avançado, naves, pirateando, escravizando planetas, enfim, pegando escravos para que eles possam torturar, para que eles possam usar até a morte. Eles têm muito aquela figura da Sucubus, que é inclusive até uma unidade, eles têm a Sucubus e o Incubus, daquela coisa de uma mulher Dark ou Dark que vai pegar um ser humano e vai literalmente fazer sexo com ele da maneira que ele vai sentir apenas agonia até a morte, sabe? Nossa. É um prazer tão grandioso que se transforma em agonia e eventualmente mata o cara. Aquela coisa, tem uma descrição que eu acho muito bacana. Fala, ele sentia que num dos livros que fala que ele sentia que o cara que estava sendo usado por um desses seres sentia tanto prazer, era uma sensação tão potente e tão estridente que ele não conseguia desejar outra coisa que senão que aquilo parasse. Pois é. Então é punk. Os Tá, Dark. ouvinte, agora eu quero que você fale para mim que você não pensou, puta, eu queria experimentar uma coisa dessas. Vai, fala, fala, eu sei que você pensou isso, tá na sua cara. Tô te vendo, ouvinte, ó. Então, Dark Eldar é punk. Essa raça, ela é muito legal, cara. Não sei, todo esse lance deles é. Eu acho fenomenal, sabe? É muito Excelentes interessante. antagonistas. O conceito da raça toda é muito interessante. São bem assim, demônios extremes, sabe? Né? Extreme mesmo. E são os caras assim, a existência deles é miserável. Aliás, eu vou falar até para as pessoas. Warhammer, muitas vezes eu acho que vale a pena ser lido o lore ou as ideias para você usar em outros tipos de RPG. O Chaz agora comentou, ah, tem os Sucubus e Incubus. Às vezes você pensa nessa ideia por, sei lá, uma aventura de Supernatural. Supernatural tá em baixa, né? Mas alguma coisa assim. E aí você fala, ah, eu queria que tivesse um antagonista, que fosse um demônio. Cara, olha aí, você tá querendo alguma coisa que seja nesse estilo, seja diferente e seja forte? Olha aí um Warhammer pra você beber um pouco e sabe, usar o conceito na sua aventura. De fato, de fato. Nada impede. E isso funciona pra trocentos mil conceitos. Vocês viram, por exemplo, os Deuses do Caos que a gente tava falando? Que se você pegasse esse mesmo conceito e colocasse num cenário de fantasia medieval, seria antagonistas fudidos. Muito melhores do que o Deus do Mal genérico, que eu pessoalmente sou meio contra. Mas, né, eu acho que fica aí até para quem não gosta de sci-fi ou que não pretenda, ah, não me interessei, acho que fica aí uma boa dica de dar uma olhada no, na, em algumas coisas de Warhammer, nem que seja na Wikipedia deles, De fato. atrás desse tipo de informação. Com certeza. Muitos dos elementos dá pra usar. E não só dos antagonistas, tem muita coisa do próprio Império. Você quer ver um. Você quer fazer que o seu jogo tenha algo semelhante a uma instituição como a Inquisição? Porra, a Inquisição Imperial no Warhammer, ela é a entidade mais assustadora que eu já vi para quando você quer falar de Inquisição, sabe? Aquela figura do inquisidor com autoridade absoluta não tem melhor do que em Warhammer. O medo que a Inquisição opõe na mente da população, sabe? Mas enfim, vamos continuar com os antagonistas. Certo, estamos nos adiantando aqui, né? Pois é. Agora nós vamos para alguns antagonistas. Os Eldares, os Dark Eldares e o Caos têm até alguma ligação entre si, né? O que a gente vai começar a falar agora são mais exóticos. Nós temos, esse tem que ser comentado, os bons e velhos orcs. Ah, orcas. Porque, bem ou mal, o Warhammer, ele, com essa questão de ser um space fantasy, né? Um sci-fi fantasy, não sei. Ele tem essas questões de querer trazer, de certa uma versão de raças de fantasia medieval, como os elfos, enfim. E o que, que são os orcs em Warhammer 40K? Não vou me delongar muito na história deles, mas. Depois do último retcon que eles tiveram, a raça deles é mais ou menos o seguinte: houve uma grande guerra no passado, isso é uma coisa importante no lore de Warhammer, entre uma raça de criaturas de poder semidivino. Isso muito, muito antes sequer do nascimento dos deuses do caos, que era a raça do Citã, que lutava contra a raça dos que eles chamam de The Old Ones, sei lá, os antigos. E os Citã, eles são meio complicados porque eles são os devoradores de vida. Os Citã, eles de tempos em tempos, eles faziam o que eles chamam de as colheitas de sangue, que eles passavam, consumiam boa parte da vida na galáxia e depois entravam em hibernação. Quem jogou Mass Effect tem muito a ver, assim. Acho que a BioWare deu uma copiada básica em Warhammer, mas tudo bem. E essa raça do Citã era um perigo tremendo. Tem até umas descrições bacanas que os Citãs eles consumiam estrelas pela energia delas, matando assim, sistemas solares inteiros. Então os caras eram complicados. E os Old Ones, na guerra contra os Citãs, criaram uma raça guerreira, que seriam os Orcs. Então eles foram geneticamente desenhados para serem guerreiros fenomenais. Bom, eles estão aí. Como é que são os Orcs, também conhecidos como os Peles Verdes? Os Greenskins. Eles são muito peculiares. Primeiro que eles têm um jeito de falar tudo próprio no Warhammer, né? O jeito que um orc fala em Warhammer, você sabe que é um orc de Warhammer falando. Por exemplo, eles se referem a qualquer arma que atire com uma sluga. Ou que Lugar. ou qualquer arma cortante é um choppa. Então, assim como o seu grito de guerra, que é o famoso wag, isso foi. Walk. É o grito de guerra. E não só o grito de guerra, porque parte da maneira como os orcs são feitos, o que é um wag? Quando muitos orcs, eles são seres de poder psíquico muito considerável também, muito embora eles não sabem controlar esse poder. Eles não têm noção disso. Então, quando tem muitos orcs num lugar só, eles geram um campo psíquico que meio que altera a realidade. E esse campo se dá um nome. Os orcs não conhecem esse campo, mas eles chamam ele de Og. Quando um Og está acontecendo, quando muitos orcs começam a se reunir por algum motivo, normalmente para fazer guerra, porque é o que eles gostam de fazer, o único sentido da vida de um orc é lutar. O motivo pelo qual ele luta não é importante. O importante é lutar. E então eles brigam muito entre si e adoram conquistar planetas de outras raças também. Então, quando tem um Org acontecendo, é legal que assim, orcs do universo inteiro, da região próxima, começam a ouvir um chamado psíquico do Org. Eles começam a viajar para esses lugares. Eles, de uma maneira instintiva, conseguem perceber quem que é o War Boss, que é o maior orc mais cuzão, mais violento que tiver disponível, vai ser o War Boss daquele Org. A única força que eles respeitam é a violência. E tem vários tipos de orcs também. Você tem os orcs grandes, guerreiros, líderes, né, que são orcs enormes, né, eles são muito maiores que um Space Marine em tamanho físico. Você tem goblins, que são orcs menos desenvolvidos fisicamente, mas costumam ser mais inteligentes, e que os orcs se chamam de The Boys, são os orcs lutadores. Aí você tem os Weird Boys, que são orcs com poderes psíquicos, orcs mecânicos. Tem os Mech Boys também, que são orcs mecânicos. E esse conhecimento de tecnologia dos orcs é algo que eles na o orc que for ter conhecimento tecnológico, ele nasce com esse conhecimento instintivo, pela maneira como eles foram projetados geneticamente. E a tecnologia orc depende do campo de alterar do campo psíquico do orc para funcionar. Então, a viagem interestelar dos orcs só é possível porque eles conseguem montar um motor rudimentar e coisa e tal, mas uma outra raça que você analisar aquilo, ele fala, porra, isso aqui não devia funcionar, mas funciona porque o Og permite que funcione. É muito comum que armas orcs, por exemplo, quando usadas por alguém que não é um orc, não funcionem, porque elas são tão rudimentares que elas não deviam funcionar, mas acabam funcionando por causa do Og. Esse é um conceito bem legal, né? Eu gosto disso porque logo de primeira mão, talvez para uma pessoa que esteja ouvindo assim logo de cara, vai pensar, nossa, mas isso é né, um conceito tapa-buraco colocado aí para o cara não ter que ficar explicando coisa. Mas eu não sei, eu acho que ele é trabalhado de uma maneira tão interessante que ele vira uma coisa super original, assim, né, velho? Verdade. Todo um campo de distorção que tá com. Que acompanha aquela raça e que fazem as coisas funcionarem. Também aí um outro conceito que você poderia incluir em alguma outra história que ficaria fantástico, De né? fato. Sem falar que é um tem coisas legais de ficar falando com esse sotaque Que orc orc, aí, né, meu cara? parecendo. Como é que a gente fala o Arnold Schwarzenegger no Get the começo de. chopper! Catch the chopper! E tem umas questões culturais dos orcs que acabam influenciando. Por exemplo, orcs pintam seus veículos de vermelho, porque eles acreditam, por alguma razão qualquer, que coisas vermelhas andam mais rápido. E elas andam, porque Elas o andam. Og fazem com que andem. É, Então, justo e bem legal. e eles também têm deuses, têm dois deuses, eu não me lembro o nome deles agora, mas que são facetas do mesmo deus. Tem a mitologia, a questão dos deuses dos orcs também é muito divertida, mas eu não conheço a fundo para falar, para ser sincero. Eu só vi por cima, mas é uma coisa legal. Os orcs são uma das poucas raças alienígenas que você tem a opção de jogar, né? É verdade, no Rogue No Trader Rogue Traders. você consegue jogar como um orc freebooter. Tributar. Porque os orcs é muito comum que, como eles não são necessariamente hostis, eles gostam de lutar. Então é muito comum que seres humanos, ou seja lá quem for, que não tenham tantos que não sejam tão xenófobos, que usem orcs mercenários. Tem muitos orcs, tem muita gente, tem muitos rogue traders que usam orcs na tripulação como forças de assalto. Boa. Os mais radicais, né, os que não têm, são tão ligados pela cultura imperial, acabam fazendo. E os orcs, enquanto eles estiverem lutando e acharem que o capitão é mais forte que eles, tá valendo. Pra eles, tá bom. Então, uma questão bacana também é que os orcs são uma raça alienígena absurdamente numerosa. Eles são fungos. E eles São? se. São. Eles são Ah, fungos. alguém tinha falado isso no fórum, né, uma vez. Eu tinha até falado, eu não sabia que eles eram fungos. E essa é a maneira como eles se reproduzem. Então é muito interessante porque quando tem uma invasão orc num planeta, tem que se tomar muito cuidado com o aftermath da luta, sabe? Porque se você não toma cuidado, é muito comum que assim, os orcs vêm, eles espalham seus fungos no planeta e que eventualmente vão começar a se reproduzir. O Império mata os orcs e deixa quieto. Para que daqui a uma ou duas gerações você veja um bando de orc tribal vindo com machete, faca, uns pedaços de pedra e começar a fazer guerra em cima do povo daquele planeta, porque. Eles cresceram e evoluíram rapidamente ali para conquistar aquele planeta. Senhora. Pois é, então quando tem uma invasão orc, normalmente o que o Império faz, eles queimam todos os lugares que os orcs chegaram a invadir. É interessante, né? Bacana, bem bacana. E, bom, acho que já. Assim, os orcs são muito numerosos, eles são fungos, e eles são biologicamente muito fortes, muito potentes. É legal porque é muito comum que os war bosses dos orcs, eles têm implantes cibernéticos no corpo, extremamente assim agressivo, sabe? O cara, ele põe um braço mecânico gigante com uma fornalha atrás das costas dele que fica emitindo fumaça o tempo todo e que aquilo mataria qualquer ser humano que tivesse pensasse em implantar uma porra daquela. Mas não, ele é orc, a biologia dele aguenta. É uma super desculpa pra gente colocar coisas legais, né? Graficamente legais. Exato. Você faz você tira a mandíbula do cara e coloca uma chapa de metal Metal. enferrujada, sabe? Com os dentes recortados. Parece aquele vilão do He-Man. Verdade. Mandíbula! Faz isso com o Mas cara, sabe? tá aí a Nesse. explicação de. E como eles o tempo todo sofrem ferimentos em combate, rapidamente os Meek Boys chegam. Pega uma mesa de sucata e faz um braço novo pro cara, que funciona porque ele tá no Og. É muito bacana. Bom, então esses são os Orcs, com K. É bom dizer. Beleza. Aliás, uma outra raça Xenos que dá para jogar nos RPG são os Dark Eldar. Que ainda não dá, mas no próximo suplemento que foi anunciado para Rogue Trader, vai abrir Dark Eldar como raça de personagem jogador. Ou Olha seja, aí, ó. jogadores que tenham um lado especialmente sádico vão se divertir. Você, seu pervertido de plantão, pensaram em você. Em especial porque a mecânica dele já anunciaram que vai ser uma coisa assim. Quanto mais cruel você for, mais poderoso o personagem fica. Louco. Pois é. Bom, próxima raça alienígena, os Necrons. Necrons. Também Os zumbis do cenário. zumbis do cenário, que até isso são zumbis foda. Qual que é a história dos Necrons? Eles, há muitos séculos, bilênios atrás, eles eram uma raça alienígena biológica que louvava o Citã. No ato máximo de e eles cuidavam dos Citãs enquanto eles hibernavam e coisa e tal. E no ato máximo de devoção, já que os titãs consumiam toda a vida biológica que eles podiam, eles fizeram uma transição da vida biológica para a vida mecânica. Então, os Necrons, eles são meio feitos de materiais inorgânicos vivos, sabe? E eles têm essa questão, eles começaram a aparecer, eles são razoavelmente novos no cenário, eles começaram a aparecer recentemente, vindos de mundos que eles chamam de Tomb Worlds, onde eles ficaram hibernando por milênios, esperando o momento em que houvesse vida suficiente na galáxia para que eles começassem a preparar o retorno dos seus mestres, Titã. Bacana. E é isso que eles estão fazendo agora. E é bacana porque a tecnologia deles é muito avançada, eles usam os rifles de Gauss lá, ferradíssimos. Não, os rifles de Gauss são do Zeldar. Eles usam uma. Os deles são aquelas armas que vão descascando, cara, né? Exato, eles vão meio que desintegrando, vão tipo. É isso mesmo, é descascando o alvo. É, tipo, vai desmanchar a pele, depois vai Desmanchar a fazendo, né? armadura, e depois a pele, depois. Armadura, a pele, os músculos, até o esqueleto do cara, né? Exato. Bem legal também. Sim, eles têm todo um visual meio egípcio na história deles. Uma coisa Nossa, que legal, visual meio egípcio. Eu não tinha parado pra reparar isso, não. são Eu vi. Eu tenho várias fotos deles. Talvez a raça que eu mais tenha lido assim um pouco, porque eu peguei de inspiração para usar num outro jogo de RPG. E eu tava olhando as fotos e falei, nossa, me lembra alguma coisa, mas eu não sei dizer o quê. E de fato, egípcios. sim. E uma coisa bacana deles também é que eles são uma ameaça razoavelmente recente ao Império e que nunca conseguiram capturar um Necron com vida. Não é o que eles se explodem quando. Ah, não. Computador com vida. Não, capturar at all, porque a tecnologia que eles usam para fazer viagens mais rápidas que a luz, nenhum outro raça tem. Todo mundo usa viagem através da distorção, menos eles. Eles usam uma tecnologia de. Eles chamam de phase technology. Então os Necrons simplesmente aparecem onde eles querem aparecer. Não se Como se sabe. eles dessem um jump Exato. Não se sabem do como. artificial aí. Por aí. Não se sabe como isso funciona e não se sabe se isso tem limites. Mas é interessante porque tem uma história famosa de que teve naves Necrons que chegaram a se aproximar da Terra. Porque assim, o lugar mais bem defendido do Império é o Sistema Solar. Certo. É ridícula a defesa. E naves Necrons foram vistas perto de Marte. Porque Nossa, elas. perto aí. Exato, porque elas simplesmente apareceram depois das defesas. Eventualmente eles foram destruídos, mas imagine o perigo que isso representa para o Império. Os caras cocô na mão, né? Exato. E eles estão aí procurando seus antigos mestres titãs e tal. E uma coisa bacana deles. E por que eles não são capturados com vida? Quando um Necron é destruído, ele phase out. Parece que eles voltam para os seus Tomb Worlds, se recuperam e depois voltam a lutar. Eu Bem consigo. legal. Exato, como se cada guerreiro Necron fosse imortal. Assim como eles têm uma questão de que eles são feitos de metal. O visual deles, imagine umas caveiras feitas de metal. Sim, demais, é. E aquela coisa, você dá um tiro, arranca um braço, o metal ele começa a se juntar e cola de novo. Eles têm um pouco do T-1000 nisso, sabe? Cara, é muito exterminador, é muito, parece um pouco até os Borgs do Star Trek. Verdade. É bem isso, sabe? Eu acho eles antagonistas bem legais E é mesmo. uma ameaça terrível, porque é difícil. Bom, o que eles simbolizam é muito complicado e eles têm um poder militar tremendo. Então, Necrons, fica aí a dica dos caras. Beleza. Depois nós temos eu vou deixar por último um dos meus favoritos. Então depois nós temos o Império de Tal. Tá bom. Qual que é a ideia do Império de Tal? Os Tal, eles são uma raça alienígena. Ela é mais ou menos nova. Ela começou sua expansão espacial recentemente. E eles são seguramente a raça mais com a tecnologia mais avançada da galáxia. Eles não têm lá muita força física. O visual deles são uns caras meio azulões, assim. Eles não têm muita força física, eles não são muito potentes, mas assim, fisicamente, biologicamente falando, um Space Marine pode dar um pau neles. Mas o fato é que a tecnologia deles é extremamente avançada. Eles têm robôs de combate muito avançados. Artilharia tal é a melhor artilharia que tem, indiscutivelmente. E qual que é a ideia desses caras? Eles são um império também, expansionista também, assim como o Império da Humanidade, e eles têm a seguinte filosofia: pelo bem maior. Tudo o que os Tao fazem é por uma filosofia meio zen, shintoísta, budista dos caras, que é o bem maior. Eles são uma sociedade dividida em castas, bem rígida, cada casta tem suas funções específicas, e eles conquistam novos planetas, de raças alienígenas ou não. Isso é uma coisa interessante porque os exércitos dos Tao são compostos tanto por eles quanto por diversas raças alienígenas. E que eles anexam ao seu império e dão opção, eles falam, olha, vocês podem seguir o Greater Good, e se anexar a nós pacificamente, ou vocês podem seguir o Greater Good porque nós vamos destruí-los e anexá-los. Gente boa, os caras. Pois é. Então tá muita briga com o Império por causa disso. Eles, inclusive, tem planetas. Quando os Tau se aproximam, o Império fica preocupado porque a propaganda Tau é muito sedutora. Imagine que você está lá num planeta imperial fudido, você é um cara imperial comum, você trabalha 16 horas por dia, mal nutrido, mal consegue comer. Aí começam a aparecer uns aliens estranhos que falam que vão te dar uma vida melhor, que você vai trabalhar só o justo, que você vai trabalhar pelo bem maior, que eles vão te proteger, que você não vai ter mais que se fuder tanto na vida. Ah, você compra a propaganda, né? Dado o mundo de Warhammer. Pois é. Então os Tau tem. E o Império fica, é um dos grandes perigos de quando a expansão Tau se aproxima. Então, eles seriam, sei lá, mais próximo que você pode dizer de um povo bonzinho em Warhammer, por assim dizer. Contudo, eles são ingênuos pra caralho, e já perderam mais de uma guerra por isso. E segundo, eles ainda não são numerosos ou poderosos o bastante para ser uma grande ameaça ao Império da Humanidade, mas não deixam de ser uma ameaça considerável. E eles têm essa questão, né, de você vai seguir o que eles consideram o Greater Good, quer você queira, quer não. Você vai Bem seguir o bem legal. maior, quer você queira, quer não. Então tem essa questão do Bem tal também. legal. Mas eu admito que não é uma dessas que eu conheço muito. Se o pessoal conhecer mais, aí fique disponível para comentar nos fóruns e tal. E por fim, um dos meus antagonistas favoritos, o grande devorador, os Tiranids. Os tiranites são. Como é que é o negócio lá? Os tiranites ou os Os Zergs? Zergs, também conhecido como os Zergs. Ou os Zergs? Então, qual que é a ideia dos Tiranids? Eles são uma raça que recentemente também chegou à galáxia. Tudo leva a crer que eles são, que eles não vieram dessa galáxia, eles vêm de outra galáxia. E eles são formas de vida biológicas, puramente biológicas, que têm um único objetivo: consumir biomassa. Esses caras, eles são. Eles, de todas as raças Xenos, eles são os mais alienígenas, os mais que não tem nada a ver com o ser humano, sabe? Mas nem Nada com nada mesmo. nada com nada mesmo. Eles viajam no que eles chamam de Hive Fleets, e seus números são infinitos, são bilhões e bilhões de tiranides. O número dos caras é fora de escala. Eles não têm noção de individualidade, eles são controlados pelo que eles chamam de Hive Mind. É como se todas as consciências dos infinitos bilhões formassem uma consciência única maior, que comanda os corpos menores como se fossem partes de um todo. Então, por isso os tiranides não sentem dor, eles não sentem medo da morte, eles fazem missões suicidas como se não fossem nada, porque não é suicida. Um tiranide pode morrer, mas a Hive Mind continua. Então, o indivíduo não tem sentido. Além disso, eles são uma raça de. A biologia deles é absurdamente avançada. A capacidade evolutiva e de adaptação dos tiranides é tamanha que eles são capazes de se adaptar para uma função em questão de dias, de horas até. Tem um romance que é interessante, que os tiranides estão invadindo um planeta que é gelado, e os caras, o que eles fazem? Eles jogam água, tal, eles congelam. É uma subida até chegar nas trincheiras. Eles congelam essa subida. E são os primeiros tiranides que vão subindo, eles vão escorregando, e a galera vai tirando e vai matando. Depois de um dia e meio de cerco, os tiranides começam a subir, eles têm espinhos nos pés, porque eles vão quebrando o gelo e vão subindo. Já evoluíram. Já evoluíram. Então, isso é uma das questões mais difíceis de lutar contra um tiranide. Uma arma que funciona muito bem contra um tiranide de uma vez não vai funcionar da próxima. E é uma ameaça alienígena que ela não pode ser. Você não pode negociar com o Tiranid, você não pode conversar com o Tiranid, não há contato. Eles são absolutamente alienígenas, eles nunca. Eles não se comunicam com as outras raças, né? E tudo que ele. E o que que um Tiranid faz? Quando a Hive Fleet chega em um planeta que tenha vida nesse planeta, eles rapidamente eles invadem o planeta, matam tudo que pode ser uma eventual ameaça, dispersam vírus no planeta que pouco a pouco vão transformando toda a matéria orgânica, eles vão decompondo a matéria orgânica em uma biomassa genérica. As naves, através de bocas, de tubos de alimentação do tamanho de continentes das grandes Hive ships, vão descer para o planeta e eles vão consumir tudo que é biológico no planeta, a ponto que eles vão consumir a própria atmosfera do planeta. Eles consomem tudo. Eles consomem tudo que é vivo, eles consomem os mares, eles consomem a atmosfera, eles só deixam para trás pedra que não pode ser, assim, os elementos mais elementares de rocha. E vão embora. Bem legal. Enquanto isso, produzindo cada vez mais tiranides. Eles são uma ameaça tão terrível que todas as vezes que o Império enfrentou tiranides, a grande maioria das vezes que o Império enfrentou a ameaça tiranide, tudo que o Império pôde fazer foi recuar. Existem pouquíssimas vitórias catalogadas contra ameaças tiranides. Se você, ouvinte, quiser ouvir uma delas, acesse nossa seção de jogo, onde Muito nós boa. mostramos uma vitória contra os tiranites. Mas uma das histórias mais famosas é a Batalha por Macragge, em que a Hive Fleet Behemoth, se eu não me engano, elas têm uns nomes muito legais. Tem a Hive Fleet Leviathan, Hive Fleet Behemoth, por aí vai. Bem legal. E Hive Fleet Dagon. Dagon. Tem Hive Fleet Dagon Dagon. mesmo? Sim, Dagon. Caramba, cara, Dagon. E a Behemoth, ela invadiu o sistema estelar de Ultramar, onde ficam os Ultramarines, um dos chapters mais poderosos dos Space Marines. E nessa invasão, a Hive Fleet estava em uma rota de colisão direta com Macragge, que é o planeta natal desse capítulo dos Space Marines. Então foi levantada uma defesa com tudo que o Império podia arcar naquele tempo. Você tinha um capítulo inteiro de Space Marines, mais inúmeros capítulos sucessores. Você tinha, assim, números na casa dos bilhões da Guarda Imperial e da Armada Imperial. E por muito pouco Macragge não foi destruída. Eles só venceram devido a sacrifícios heróicos, os mártires foram inúmeros, eles eventualmente conseguiram vencer os tiranides. Foi uma das poucas vitórias sobre uma Hive Fleet. Então não Cara, é. não dá pra ouvir Macrag e não pensar And the no We fear. march for Macrag and we shall know no fear. Pois Puta que é. eu pariu. É foda, velho. Esse é do filme dos Ultramarines, se lhe ouvintes que estiverem interessados. A gente vai deixar o trailer na postagem para vocês verem. O filme é uma animação bacana, né? Bom, vamos falar dela mais pra frente, né? Tá bom. Pois é. Então, esses são os Tiranids. Essa ameaça biológica. Tem muito mais para se falar, mas eu estou resumindo todos os antagonistas, né? Literalmente você pode pensar nisso, né? Pensar em aliens, do tipo aliens o oitavo passageiro, que são criaturas que só querem consumir e reproduzir. Em Zergs, que aliás são baseados, né, nos tiranides. Sim. São números e mais números infinitos de uma ameaça, que os números aos bilhões. E é interessante a luta contra o Tiranid, como é que ela tem que ser. Em um dos romances do Warhammer, que é o Warriors of Ultramar, que tem uma batalha contra Tiranids, e eles estão tentando defender um sistema planetário de uma invasão Tiranid. Eventualmente eles conseguem, mas durante essa defesa tem, assim, vários planetas habitados nesse sistema. E um deles, um planeta que vive em bilhões, eles decidem que não vão tentar fazer o stand, né? Eles não vão parar e lutar naquele planeta, eles vão lutar num planeta anterior que é mais bem defendido. Eles tentam evacuar o planeta, evacuam o máximo que eles podem, Mas quando eles percebem que eles não vão conseguir evacuar o planeta a tempo, o Inquisidor da Ordo Xenos dá ordem de que seja usado exterminatus no planeta para que quando os Tyranids chegarem não tenha biomassa para que eles consumam. Porque se tivesse, o exército deles ganharia bilhões em seus números. Ou milhões de Sim. soldados. Então é o um Império sacrificando milhões de vidas para impedir a ameaça tiranídea de ficar mais forte. É assim que se faz guerra no Império. Quando a gente falou da escala, que a vida de milhões significa pouco, é mais ou menos por aí. Muito bom, muito bom. Bom, e essas são basicamente as ameaças que você tem aí no cenário de Warhammer. Agora a gente vai falar um pouquinho bem por cima dos RPGs, né? É, vamos falar um pouco de RPGs. E mais o que fica um finzinho pra gente falar do que quiser, né? Filmes, música, whatever, vídeos, Exato. etc. Mas Então, vamos falar bem por cima dos RPGs. Fala por ordem que eles foram sendo lançados. Que ok. legal, né? Vamos lá. Eu falei muito, fala um pouquinho aí. Esse pode Ah, ser dos quase um RPGs eu sei monocast, falar dos mais. RPG você conhece mais, fala aí, velho. Jesus, sem falar mais. Então acho que o legal é a gente pensar que o. Bom, qual foi o ano que saiu o primeiro RPG? Ele já é mais antigo, né? Dark Heresy, se não me engano, Dark Heresy. Peraí, se não me engano, é de 2008. Só? É? Nossa, eu achei que fosse tipo 2004, 2000, assim. Dark Heresy é de 2008. Nossa, eu achei que fosse bem mesmo. Bom, então tudo bem. Então o primeiro jogo que foi lançado foi o Dark Heresy de 2008, como o Chess falou. O interessante é que, assim, pela quantidade de informação que a gente deu, já deu pra mostrar que o cenário ele é muito amplo, né? Então os livros eles são focados em determinada parte do cenário. A primeira vez que eu escutei isso, eu acho que eu já comentei, eu fiquei meio cabreiro com essa coisa, né? De cada livro falava. Eu pensava, nossa, é como se fosse D&D, e aí eu tinha que comprar um livro só para jogar com o guerreiro, um livro só para jogar com o mago. Por que que eles não fazem um livro onde possa ter tudo? É porque, cara, não teria como fazer um jogo que tivesse tudo. Um livro só, você precisaria de um livro no mínimo aí de umas 10 mil páginas Fato. para ter todas as opções. Porque o jogo é muito extenso. Então, o primeiro jogo, Dark Heresy, ele trabalha com a Inquisição. Você é um membro da Inquisição e a sua função vai ser investigar as coisas ruins, né? E caçar aí os demônios, os hereges, sei lá, Xenos, o whatever que você precisar. Com É o o jogo que tem a escala de poder menor, né, em matéria do. Sim. Comparado com os outros, acho que é um jogo que tem escala de poder menor, não é tão focado em combate. Ele é um jogo investigativo. Eu considero talvez o melhor jogo para você começar com um grupo de iniciantes em Warhammer. Justamente porque o tema do jogo vai ser você investigar a ameaça. Então, conforme o personagem aprende, o jogador aprende sobre a ameaça em questão. Talvez eu ache um dos melhores jogos para você começar, assim. Mas eu te cortei, estava falando. Não, eu também concordo com você. E é uma questão interessante porque como o primeiro jogo, ele traz uma descrição muito rica da vida no Império. Então tem muita informação lá de como o Império tem quase nada de informação sobre os Xenos, sobre Space Marines, esse tipo de coisa que o jogo não aborda. Mas em relação à vida do dia a dia no Império, como é que vive um cidadão imperial, o que é uma heresia, como é que funciona a Inquisição, ele é muito rico nesse tipo de informação. É, porque a maior parte dos jogos você vai passar nisso, né? Você vai estar num mundo imperial, num planeta do Império, assim, que teve uma. Ou qualquer coisa, que teve uma denúncia, alguma coisa estranha está acontecendo, e você vai investigar, né? Então talvez para o conhecimento do próprio Império seja realmente o livro. Ele é voltado para dentro, Pra né? dentro, exato. E uma Ele coisa é que é um livro que importante se volta dizer para dentro do Império. é que o Victor falou: ah, mas é um jogo que você vai jogar com membros da Inquisição. É verdade. Mas você não vai jogar com um daqueles inquisidores todo-poderosos que eu comentei. Os caras com autoridade infinita e coisa e tal. Não, não, não. Você pode até jogar com esses caras, mas aí é como quando você chegar no Epic Level, por assim dizer. É, tá certo. No começo, você vai jogar como um acólito bunda da Inquisição. Você é um cara fraco, você é um cara meio descartável. Você tem que provar a sua capacidade antes de você começar a ser Você é o new respeitado. guy, né? O recruta. o blue, né, da parada, né? O cara Exato. recruta, tal, que começa. Mas tem muito isso. É, uma coisa que a gente não mencionou, mas já que estamos falando de RPG, o sistema de jogo é o mesmo para todos os Ah, é livros. importante falar. É, a base é o mesmo, né? Sim, ele muda Mas detalhes de um jogo para outro. ele acrescenta algumas mecânicas específicas de um para o outro, ele Até para dar um muda sabor. para dar o sabor, muda alguma coisinha, a escala muda bastante, então você percebe assim, um jogo com inquisitores, você vai ter, sei lá, os wound points, que seriam os pontos de vida, você vai ter uns 7, né, mais ou menos por aí. Aí você vai jogar Deathwatch, que você joga com os Space Marines, você tem 20, 22, Exato. né? Então você sente bastante a diferença na escala do poder. E é isso, acho que, para falar Do Dark Heresy, né? de Dark É um Heresy, jogo né? altamente investigativo e muito bacana. Próximo, Rogue Trader. Que é pessoalmente o meu jogo predileto da série. Rogue Traders é um jogo sobre exploração espacial. Você faz parte da tripulação de uma nave. E você é uma mistura de mercador espacial com pirata, Com com explorador, com Indiana explorador. Jones. Com Indiana Jones. Você é uma mistura disso tudo. Então você tem a sua nave, ou você é membro de uma tripulação que tem a nave, porque, sei lá, o capitão dessa nave tem uma família nobre, a nave é passada de geração em geração, qualquer coisa assim. E a sua missão, basicamente, é procurar fama e fortuna. É legal porque ele é um jogo que fala, dá uma coisa de liberdade para você, né? É um jogo onde o jogador tem que ser muito proativo, sabe? Tipo, ter a ideia de sair, de procurar, de fazer coisas. E basicamente é isso. Você pode estar procurando uma nave perdida que tem alguma tecnologia que você queira resgatar. Você pode estar investigando uma ruína. Você pode estar procurando, encontrando um mundo X e querendo, sei lá, escravizar a população daquele mundo. E N coisas. uma coisa interessante do Rogue Trader é a escala dele, bem diferente do Dark Heresy. Você tem uma nave, a nave é sua, você vai montar a sua nave. Você vai escolher o que tem na sua nave, que sistemas ela tem, enfim, que tipo de tecnologia ela tem à disposição, qual é a qualidade do hull da nave, e os warp drives e por aí vai. Você faz Eu tudo acho que é o isso. único jogo que tem regra de batalha com nave. Sim. Não O lembro único. se eu vi nos outros. E é batalha com nave, assim, Estilo Star no Trek. estilo. É Star Trek, Battlestar Galactica, sabe? A sua nave parada atirando de todos os lados. É bem interessante mesmo. Dizer os poderes dos escudos, passar para os. Esse tipo de coisa. E uma outra coisa bastante importante também é que na sua tripulação ela vai ter alguns milhares de pessoas. O Ah, poder de sim, Rogue. né? A escala de Warhammer. A nave é imensa, Quilômetros de 300 nave, mil milhares de pessoas, pessoas. quilômetros de nave. E você vai jogar com o seu grupo, vão ser os oficiais da nave. Sim, Então. isso é muito legal. Você pode fazer o capitão. Eu acho que logo de cara você já pode começar com o capitão de nave, né? É, pode. Você é o Rogue Trader, você é o capitão da Você nave. pode, já faz o seu capitão e monta. Eu gosto bastante de jogos de RPG onde você tem uma certa hierarquia. Um cara fala que vai ser o capitão, outro cara vai ser um subalterno. Outro vai ser Eu o acho que, navegador. dado um grupo razoavelmente maduro, é muito legal de se. Eu não gosto de falar jogadores maduros, mas acabei falando. Pegou a Mas ideia. enfim, pegaram a ideia, né? E essa é mais ou menos a ideia do Rogue Trader, que é um sistema que é muito legal. Ele é tão interessante, essa questão das mecânicas que a gente falou. Por exemplo, essa série inteira, ela se preocupa muito em casar o tema do jogo com a mecânica do jogo. Em Rogue Trader, por exemplo, você não tem dinheiro. Você não fica se preocupando, eu ganhei 5 mil peças de ouro. Você tem um atributo na ficha que são seus recursos, que dependendo das suas missões, você vai subindo esse atributo. E você faz testes desse atributo para comprar coisas. Então, na hora que você. Esse é um conceito que já apareceu em outros RPGs, né? Que eu acho assim, eu sempre tive um problema com, sei lá, a vantagem que dá dinheiro, Vampiro à Máscara tinha recursos, essas coisas todas. Eu sempre tive um problema com isso, eu sempre achei uma coisa meio difícil, quantificar quanto e o que o cara compra e o que não compra. Eu acho que essa solução de você ter um atributo e fazer um teste quando você quer comprar algo, muito melhor, muito superior. E matéria de Warhammer faz muito mais sentido. Como é que você vai contabilizar tudo isso, né? E nem é o propósito, e é uma coisa chata, diga-se de passagem. De fato, ainda Né? mais que Ficar você tá. trabalhando com, ah, é tanto de grana, pra tanto de não sei o quê. Deixa isso pra outros jogos. De fato. Se Ainda é que mais. tem algum, isso acabou. E isso é interessante porque você chega e fala, olha, eu, sei lá, você termina uma aventura na qual seus jogadores conseguiram fechar um pacto com a população de um planeta que vai começar a vender os minérios desse planeta só para eles, e ao mesmo tempo eles desmantelaram um cartel de piratas que atua naquela região, transformando essa rota de comércio mais segura. Aí você termina e fala, ó, vocês ganharam 5 de no atributo de recursos. E isso é um ganho muito Pronto. cons... Exato, em vez de você falar quanto vocês vão ganhar por mês de profit, não, vocês ganharam 5 no recurso, sabe? E aí, devido a isso, vocês vão poder comprar upgrades legais para suas naves, vão poder comprar armas novas, vão poder comprar um monte de coisa da hora, vão poder contratar uns mercenários, e por aí vai. Bom, esse é o Bem Rogue Trader. legal. Próximo jogo da lista é o Deathwatch. Deathwatch. O Deathwatch é a porradaria extrema, né? O Deathwatch é o jogo que você quer sentar o cacete e você joga Deathwatch. É, basicamente é o jogo que tava todo mundo esperando. Onde que a gente joga com os Ultramar ou com os Space Space Marines? Marines. E Onde que a gente joga com esses caras? é esse aqui. E você não só joga com Space Marines, como você joga com a elite dos Space Marines, que são os Deathwatch, que são os Space Marines selecionados a dedo dos melhores dos outros capítulos para formar esse capítulo de elite, que combate ameaças alienígenas em geral. Como você falou uma vez, você falou, ah, quando tá dando uma merda, você manda as defesas normais, aí não deu certo, você manda os Space Marines, não deu certo, você manda a Deathwatch. E aí vai dar certo. E aí vai dar certo. E é muito legal assim de jogar. Esse é o jogo que a gente fez a sessão de jogo para quem não Foi. sabe. E o Deathwatch é aquela coisa, é muita porrada, você é um cara muito poderoso, você. O Muito. seu, assim, o seu personagem sozinho, ele vai matar 300, 400 humanos. É literalmente um cara contra um batalhão de um exército e você ganha. Não, a gente não tinha noção, quando eu joguei, eu não tinha noção disso, né, tal. E atualmente a gente está fazendo um outro jogo com um outro cenário de Warhammer, é um outro livro de Warhammer, e a escala de poder, pelo menos do meu personagem, é bem menor. E aí você percebe, cara, você vê, cara, não tem condição. Se eu tivesse que enfrentar alguma das criaturas que eu enfrentei em Deathwatch, eu perderia no primeiro turno. É Exato. absurda a diferença. Você enfrenta coisas gigantes, coisas más, coisas que dão pesadelos, e você enfrenta razoavelmente bem, né? Então é isso. A regra diferente dele, só para falar, é o combate com hordas, né? Você contra uma multidão de criaturas ou pessoas, né? Uma horda, e você fazer um sistema de combate que você tá trabalhando, você não precisa contar, tipo, ah, estou matando um cara, dois caras, três caras no meio daqueles 300. Você trabalha com cada jogada de ataque, você mata na casa das dezenas. Você trabalha E com o conceito. importante é Você trabalha com conceito de você quebrar magnitude. a horda. Exato. É, a magnitude da horda, que vai diminuir, seria uma espécie de pontos de vida, né? É uma solução muito elegante, tratar aquela horda como se fosse uma criatura só grande, como se fosse um monstro gigante. E você tá enfrentando e destruindo, e você pode finalizar com a horda, matar todo mundo, ou então quebrar a horda, se forem pessoas numa revolta, você matou tanta gente que os caras debandam. É Exato. bem interessante, é um conceito muito, muito legal. Mas isso é só uma das muitas regras novas que eles têm. Tem regra de relíquia do Império, tem regra de honra para você poder fazer requisições para o seu capítulo de equipamentos melhores, por aí vai. E É esse é o que Death. essa foi a que a gente usou, né, no Sim. negócio. E esse é o Deathwatch, o jogo pra você jogar com os Space Marines matando o que há de mais terrível. E a estrutura do jogo é muito assim: o seu grupo é um kill team, você tem uma missão, você vai executar a missão custe o que custar. Ponto. Exato. É muito divertido de jogar. E é um time de especialistas, né? Então você vai ter o cara. É, se os jogadores construírem nesse sentido, você vai ter um cara que é especialista em armas pesadas, o cara que é especialista em combate corpo a corpo, o cara que é especialista em demolições, o cara que é o médico. É, tem um pouco daqueles filmes de esquadrão de especialistas pegando missões impossíveis, sabe? É o que é um gênero que não tem mais hoje em dia, né? É, mas era legal pra caralho, adoro esse gênero, É. cara. O último filme que Você saiu adorou disso era aquele Doom. Esquadrão Classe. Ah, eu ia falar do Esquadrão Classe É A, aquele verdade, tem do remake Classe A no dessa época. remake também. Ah, Tem o Doom também, o Doom foi assim. Não tem uns também, o Red, Retired and Extremely Dangerous, também era assim. Putz, eu não Aliás, um assisti Red, cara. cara, Não vou puta ver ainda. filme, puta filme, muito bom. Mas Preciso enfim, ver. Warhammer. Bom, E o e aí último. tem o último jogo, que foi a surpresa, né? Foi a surpresa. As pessoas não estavam esperando. Que é o Que é Black Crusade. a Cruzada dos Pretos. Black Crusade você joga com. Como nos três primeiros você joga com os grandes campeões do Império. No terceiro jogo você vai jogar com a Escória. Você vai jogar com os vilões mesmo. Você joga com os Servos do Caos. Você vai jogar com Chaos Space Marines. Você vai jogar com cultistas do Caos extremamente poderosos. E o seu grande objetivo é alcançar um legado de tamanha glória e infâmia que você acende os deuses do Caos te abençoem com a sua ascensão a uma entidade demoníaca, capaz de liderar uma cruzada com centenas de milhares de milhões de soldados contra o Império e conquistar setores inteiros. É legal que esse é um jogo sobre. É, você pode fazer um cara até trágico, assim, uma pessoa que tá. Uma pessoa que, sei lá, foi fodida por um império por alguma coisa que ela não fez, que agora se voltou pro caos. Você pode fazer um cara meio anti-herói. Ou você Você pode pode fazer um fazer um cara. vilão louco, É, retardado. ou você pode fazer literalmente os vilões mesmo. Você matando criancinha e o caralho é quatro. É um jogo bem. Até bem pesado, assim, no que eles propõem. É, acho que toda já deu pra perceber que toda a série de Warhammer não é muito assim, talvez Light. recomendado para menores, mas esse com certeza não é. Seu personagem vai E é receber. muito. Sim, seu personagem vai receber mutações. A aventura, isso é uma coisa que eu achei interessante. A estrutura da aventura são. Imagine isso, são vilões executando um plano. Sabe? Exato. Sabe aquela coisa que você normalmente está tentando impedir nos outros RPGs? Aqui você está executando. Aqui é o mote do jogo. Exato. É aqui você tentando aquela coisa. Enquanto no Dark Heresy você estava tentando descobrir um grupo de cultistas que estava preparando um ritual demoníaco para invocar os Servos do Caos para tocar o puteiro num planeta, você é o cara que informou esse culto, formou o culto, deu os itens e quando summonarem os demônios do caos, você vai estar desativando as defesas para que o planeta seja conquistado e você possa oferecer eles como uma dádiva ao Deus do Caos. Esse tipo de coisa. É um RPG sobre glória pessoal, poder pessoal e também essa questão da intriga de um grupo de vilões. E que eles acharam umas maneiras muito elegantes de cuidar disso. É muito bacana. Então fica aí a É dica. um jogo bem legal, assim fica. Aliás, se você quiser, quem que se interessou muito pela parte do caos e tá procurando, ah, onde eu posso ler mais sobre isso, esse é o livro Sim, para você fala ler muito. mais. Os suplementos futuros vão abordar os deuses do caos, então é bem interessante mesmo, se você se focasse, o que você gostou mais do cenário foi isso. Pois é. Então, são os RPGs. Quer falar mais alguma coisa de Warhammer, Vitor? Eu acho que, fora isso, eu só queria dar a dica do filme, né, que a gente tinha falado, Ultramarines, que é uma animação, uma animação de computador. Ela é. Cara, ela não é assim perfeita. Você vê que é uma coisa feita com restrições orçamentárias. Foi feita pela própria Fantasy Flight, foi isso? Games Workshop, sei lá, foi financiada por eles, né? Foi pela Games Então é, Workshop, não é uma isso. coisa. Foi pela Games Workshop. Não é uma coisa que tem assim, nossa, que qualidade. É, a história também não vai ser nada que você já não viu na sua vida. Mas, se você nunca viu nada de Warhammer, ou você tá, sei lá, louco pra ver uma história ou apresentar pra alguém. É um filmezinho pipoca, legal, que você pode assistir, Diverte. gostar. Vai mostrar vários conceitos, vai trabalhar com os Space Marines, então É é aquela coisa, divertido, se é bom. jogador de RPG veterano. Imagina que você pudesse, ainda que fosse um filme ruim, você chegar e falar, galera, tem um filme de Forgotten Realms, se vocês quiserem conhecer um pouco do cenário. Ainda que fosse ruim, você ia recomendar. E nem é Boa. tão ruim assim. Então fica a dica aí. Ouvintes, eu acho que é isso por hoje, que nós depois estes longos episódios, né, de Warhammer, nós finalmente tratamos do assunto. Sim. E agora, para a Cúpula do Trovão. Puta que eu pariu, meu Deus. Momento, Fazia mas tempo. fazia tempo que nós não viemos. Nós temos uma novidade para essa Cúpula do Trovão. Cara, nós temos. E que E vai ser novidade! foda. E que novidade. Nesta Cúpula do Trovão, nós estamos anunciando o primeiro, o único, o singular UCT, o Ultimate Cúpula do Trovão. Cara, Caralho. o grande desafio entre os podcasters de RPG. A ideia é a seguinte: nós estamos aqui agora desafiando todos os podcasters de RPG num duelo até a morte da Cúpula do Trovão. Exato. Nós queremos nos Nós já encontrar. estamos falando agora. Vocês que estão ouvindo isso, vocês estão desafiados. Se vocês não aceitarem, eu tô sentindo cheiro de galináceos no ar. É Pô, isso aí. É pô! isso aí. A questão é, vários podcasters entram, um podcaster sai. Essa é a ideia. A gente vai fazer um torneio, a gente vai dividir isso ainda. A gente não falou com ninguém ainda, viu? O desafio está sendo Não, feito aqui não, é a agora. primeira vez. Vocês ouvintes estão escutando isso em primeira mão, vocês nem sabem. Vocês estão sabendo antes deles, pra falar a verdade. E a ideia é o seguinte, a gente se reunir num podcast, ou em alguns podcasts que vão ser feitos no decorrer do ano, e cada cúpula, e a gente vai fazendo várias cúpulas do trovão nesse podcast. E vocês, ouvintes, vão determinar quem venceu a cúpula do trovão daquela semana, Exato, nós daquele vamos período. abrir uma. Vamos fazer chave com as lutas, oitavas, semifinais, quartas de finais. Vamos ver aí o tempo que for. E quantos podcasts estão com coragem de nos desafiar? A ousadia de entrar no grande octógono dos podcasts. Só porque aqui, como diria o Galvão Bueno, só os gigantes dos podcasters vão poder participar, vão ter, ser capazes de participar. Apenas os mais fortes sairão disso. Cara, lágrimas vão rolar, amizades serão desfeitas, tudo vai acontecer. Se preparem. Então fica o desafio para aqueles que forem bravos de coração e tiverem dispostos. Ultimate Cúpula do Trovão. Então, ouvintes, vamos. Cara, eu tenho uma coisa que eu quero falar muito ultimamente com o Pula do Trovão. Fala aí, Let's get ready to rumble! velho. Isso aí. Então o desafio está feito. A gente vai nem fazer uma cúpula do trovão hoje para o pessoal não ficar espantado, né? Depois vocês vão precisar respirar, depois da sua. Não, cara, agora nós somos lutadores profissionais do CT. Nós estamos treinando aqui. Nada de mostrar as técnicas antes. Exato. Então é isso aí, ouvintes. Espero que vocês tenham apreciado esta saga que foi falar de Warhammer 40K. É o meu cenário de RPG favorito, meus livros de RPG favorito de longe, por isso que mereceu tanta atenção. Eu nem sei se você. Espero que vocês tenham gostado tanto disso, mas essa é a parte boa de você fazer o seu podcast. Você pode falar de vez em quando de uma coisa que você gosta muito. Então. Exato. Se vocês não gostaram do Exatamente. nosso podcast de Warhammer, sintam-se à vontade para fazer um podcast criticando. De repente vocês vão gostar muito de falar mal do Escudo do Mestre. Vocês vão ter, sei lá, o Eu Abatran. gostaria de ter um podcast que falasse mal da gente. É Eu acho que igual o os ouvintes Abatran, né? criticam um pouco a gente. Eu queria ter trolls, eu queria ter haters. São legais. Mas enfim, fica aí a dica, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Escudo do Mestre com o início, se tudo der certo, do UCT Ultimate Cúpula do Trovão. Vocês, podcasters, tô olhando vocês no ringue agora. Porque a gente tem que acabar com a nossa frase de sempre, Ah, é porque podem verdade. até, exato, porque podem até ter podcasts melhores por aí. Mas só o escudo do mestre tem a ultimate cúpula do trovão! Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do escudo do mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para a manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa para o Criança Esperança, você doa para algum outro, e depois para a gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana! Pois é. E além disso,